a sua rádio onde você estiver. Música do Walk the Moon aqui na programação do Front Transamérica. Você está ouvindo Front na Transamérica. Estamos de volta à segunda hora do Front Transamérica deste sábado, 23 de abril de 2016, e agradecendo aí a todos os ouvintes que estão interagindo conosco nas redes sociais e pedindo desculpas também, tá, por não mencionar os nomes no ar, né? Ontem o problema foi no WhatsApp, hoje a dificuldade está sendo com o Facebook, enfim, né? Bruxa solta aqui no estúdio da Transamérica. E falando nisso, né, que cheiro que é esse? Enxofre? Olha, acho que não, hein? Parece de outra coisa, mas, ó, deixa pra lá, porque pra mim, esse tipo de coisa de disparar certos odores em salas pequenas e fechadas, sabe? Deveria dar é cadeia. Bom, vamos lá. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica navega até o Facebook para curtir a fanpage de um dos novos atrativos turísticos aqui da Terra das Cataratas. Trata-se da fanpage do Complexo Turístico Marco das Américas, que está renovando ali a estrutura do Marco das Três Fronteiras e também está com a primeira etapa de sua estrutura aberta ao público desde dezembro do ano passado. Na fanpage é possível conferir fotos e informações sobre o Marco das Três Fronteiras no lado brasileiro e também sobre o cardápio gastronômico do boteco Cabeça de Vaca, uma das apostas aí do empreendimento que tem entrada gratuita para moradores aqui de Foz. O link para curtir a fanpage do Complexo Turístico Marco das Américas está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Em todo o Brasil, Transamérica. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. To eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. Música do Pharrell Williams aqui na programação do Front Transamérica. E olha, você que está aí do outro lado do rádio, do computador, do celular ou do tablet, não imagina que loucura que é esse programa aqui nos bastidores. E hoje especialmente, né, personagens em polvorosa. Para quem não pegou a primeira hora do Front de hoje, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, protocolou o pedido de impeachment contra o Homem do Gogli, acusando aí nosso assistente virtual de ser machista e promover quebras de decoro, como ensinar homens a mentir e enganar as mulheres, enfim. Como eu sou uma pessoa democrática e aberta ao diálogo, viu, Carlos Alberto? Ao invés de sentar o porrete, decidi dar provimento ao pedido e promover a abertura de uma comissão com os personagens do programa para analisar esse pedido. Mulher do Gogli, de acordo com a abertura da comissão? Claro, Guilherme. Tenho certeza que meu pedido estará em boas mãos. Homem do Gogli, também pergunto. De acordo aí com a abertura da comissão? Claro, Guilherme. Confio na justiça dos homens e das máquinas. Certo, certo. Vamos lá. A comissão será composta por 5 personagens. Homem do Bussaco, intérprete tradutor, cacique pajé, tagarela faladora e o vilão mauzão daquele filme que eu não posso citar o nome do personagem, né? Senão o George Lucas e a Disney me processam. Bom, vamos lá. As partes estão de acordo? Sim, Guilherme. Sim, Guilherme. Pois então, a presidência da comissão estará a cargo do Homem do Bussaco por sua alta capacidade de argumentação, Alguma palavra, presidente? Uma vez estava eu com um café. Estava lá. Depois veio para o café, piauzão. Eu tenho olho e mangolho. Oh, não estou entendendo nada aí. Vamos lá, intérprete e tradutor, por favor, intervenha. Ele disse que acordou com dor de cabeça hoje. Mas amanhã vai pescar. Aproveitar o último dia do feriado. E o que isso tem a ver com o processo? Eu tenho olho e mangolho. Ele só vai analisar depois do feriado. Na segunda-feira. Se não tiver recesso. Ok, ok, não tem recesso. Vamos lá. Cacique Pajé, tudo entendido? Maravilha. Tagarela faladora de acordo em fazer parte da comissão? Personagem que eu não posso falar o nome. Tudo certo também? Perfeito. Vocês têm, então, até o próximo sábado para decidir se aceitam ou não o processo de impeachment aberto pela mulher do Gogli, né, contra o homem do Gogli. Se for aceito, nós faremos a votação. Se condenado, ele será cassado e nunca mais participa aqui do programa. Agora, se não for, né, também não participa também porque ele não tem graça. Vamos lá. Combinado? Bom trabalho para vocês. Nos falamos no próximo sábado, tá? Sim, Guilherme. E eu quero só ver o que vai sair disso. Enfim, Fronte Transamérica até meio-dia. Música do Motorhead, um clássico aqui no Front Transamérica. E ó, daqui a pouco tem a nova do Foo Fighters na programação, hein? E com essa trilha alemã no fundo, ai como dói, né? Vamos a mais um intervalo no Front Transamérica deste sábado e na volta vamos falar de esportes e também trazer mais uma edição do quadro do 7-1 da semana, né? Falando nisso, sabe quem que fez aniversário ontem? Só o que eu digo pra você é o seguinte, ele usa a camisa 4, gosta de dar alegria pro povo, enfim, daqui a pouco vamos homenagear também o nosso guerreiro aqui no Front Transamérica até meio-dia 104.5 e transamericafoz.com.br. Não é que a gente pega no pé dele, né? Mas é. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.